a boy. A very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far. Dos tempos mais primórdios, dietos, patos e logos. Mudam os jogadores, mas não muda o jogo. E quem tenta ensinar a verdade como um pedagogo é visto como culpado e chamado de demagogo. Sucumbe ao fogo aquele que não se adapta. E se você não capta, eles vão te decapitar. É o capital na mão do crápula, que te aluga e suga o seu sangue mais que o Drácula. E o Drácula, fadado a viver chucro, pois descobriram que a miséria é matéria de lucro. Aliás, tudo é lucro em nome da mais-valia. Até o ser humano perde a forma e se transforma em mercadoria. Homem cruel, chacina, Palestina, Israel, Torre Gêmeas ou Torre de Babel. Foi sempre assim, lembra de Caim e Abel? O homem é o lobo do homem, natureza, Maquiavel. Osama ou Barack, a queda da Dow Jones ou da Nasdaq? Gaddafi, Abedini ou Mubarak? A guerra do Kuwait ou do Iraque? A venda de óbvio pra China ou Hiroshima, Nagasaki? Cocaína e o crack, cigarro, álcool e conhaque. E o ser humano nesse palco em destaque, na defesa e no ataque, sem Tupac. Mas um homem bomba, tic-tac. É, o mundo nunca muda, a gente não se ajuda. E chamam isso de evolução. Enquanto o mal se modifica, amigo, me explica de que adianta ter razão. É, o mundo nunca muda, a gente não se ajuda. E chamam isso de evolução. Enquanto o mal se modifica, amigo, me explica de que adianta ter razão. Aprendemos a história nas paredes que pintamos. Ouvindo, vendo, lendo lindas lendas que criamos. Fizemos o fogo, a fala, roda a rede, abala os planos. Inventamos mitos, ritos e rodas pelos oceanos. Fomos homens, fomos meros homens gregos e romanos. Fomos nômades, fomos nomes de lugares que passamos. Mohandas, Mohammed, judeus, muçulmanos, por castelos e pirâmides, soberbos, soberanos. Fomos a fome, fomos infames, tirados e tiranos. Fomos hereges e heróis, profetas e profanos. Fomos Colombo, fomos Quilombo, fomos zumbis e zombamos. Fomos colonos em busca de bônus insanos. Somos o ônus de anos, fomos patronos de tronos, julgamos os donos e causamos danos. Somos a soma dos nossos enganos. Fomos o que fomos e ainda não mudamos. Somos tão pequenos, somos tão mundanos. Nem mais e nem menos, os mesmos humanos. Somos tão pequenos, somos tão mundanos. Nem mais e nem menos, os mesmos humanos. Achou o vídeo legal? Então faz um favor e se inscreve no canal. Família, compartilha, participe. Tem desde poema até videoclipe.